Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Vou conversar aqui com o Alessandro Adrian Franceschini, professor da Orquestra de Cordas de Itapiratiba, está envolvido aí no projeto Arte Interativa da cidade de Itapiratiba. Professor Alessandro, seja muito bem-vindo à Pássaro da LFM. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, Antônio Carlos. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Uma boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar recebendo você aqui. Eu quero já começar que você explique aqui pra gente o que é esse projeto Arte Interativa, por favor. Vamos lá então, Antônio Carlos, de onde surgiu essa ideia, essa concepção do Arte Interativa? Primeiramente, um projetinho pequeno, que a minha esposa, ela é educadora no Projeto Guri, então que atende crianças dos 8 aos 18 anos. Sim. E depois terminou esse período, então essas pessoas que tiveram esse contato com a Com o projeto, acabam se perdendo a questão, né, do contato musical, contato com o instrumento e pra, tudo mais. Pra gente entender, Alessandro, o projeto Guri, né? Ele vai até que idade? Até os 18 anos. Até os 18 anos. Certo. Depois ele não tem um acompanhamento a partir disso. Então a gente teve a ideia de reunir um grupinho de músicos, aí alunos e ex-alunos do Guri, para que a gente continuasse exercendo, né, esse contato com a música. Mas a partir daí a coisa foi muito bem, né? Tomou uma proporção que nós não esperávamos. E acabou se tornando agora, a gente começou a ampliar, discutindo, reunindo mais pessoas, debatendo ideias, ampliar o sonho, o poder de alcance disso, e realmente se tornou um sonho, né? O que acontece então? Não só em Itapiratiba, isso é um problema generalizado no país, né? A gente vê que hoje em dia a gente vive uma pandemia com questão de dependência química. Puxa, demais, né? A dependência química tomou uma proporção muito... Antigamente você ouvia falar, o usuário de droga é bandido, é ladrão. Hoje em dia, você tem juiz, você tem médico, você tem pessoas formadas, boas pessoas, de bom caráter, de boa índole, com uma boa estrutura familiar, e que acaba se perdendo. Itapiratiba não foge à regra, né? E então a gente tem um índice, uma procura por internação de menores, um problema com questão de tráfico, prostituição e drogas muito grande, né? Então a gente reuniu e falou, poxa, não é um problema do governo, não é um problema, isso é um problema nosso. Enquanto a gente não trouxer a responsabilidade para nós, né, que eu acredito que nós temos que ser a mudança que a gente quer ver no mundo, parte da gente essa mudança, não adianta a gente ficar querendo, esperando, né? Temos outro, né? Que agir de alguma maneira. Mas o que a gente pode fazer? O veículo que eu conheço é a música. Eu acredito que a música, a arte, de uma maneira geral, tem um poder de transformação muito grande, né? Ela cria oportunidades, ela resgata valores, né? Ela trabalha princípios que são importantes, né? Para o caráter, para a formação, para a sensibilidade do indivíduo. Então vamos começar a ampliar essa ideia do projeto. Não vai ser mais só um grupinho, né? Mas sabemos a dificuldade que o país também passa nessa questão cultural. É difícil, né, a parte cultural, mas não podemos reclamar que nós, em Itapiratiba, a gente tem um apoio muito grande por parte da prefeitura, por todos ali que a gente procura, o prefeito utiliza, o secretário de cultura, mas sabendo que não tem verba, não tem disponibilidade de recursos para aportar ainda mais um projeto desse. E a parte de música instrumental é um custo alto. Os instrumentos são caros, a manutenção dos instrumentos são pesadas, tem toda uma série de cuidados que tem que se ter, né? Mas nos cederam um espaço para ensaio, nos ajudam com transporte, com lanche, tudo aquilo que a gente solicita, eles são muito solícitos em nos atenderem. E eu, sabendo dessa dificuldade, eu peguei e falei, bom, vamos fazer o seguinte, para a gente criar um poder de alcance maior que isso, para a gente poder estruturar esse projeto, então vamos partir pelas leis de incentivo, né, que é uma ferramenta maravilhosa, é um recurso muito bacana. Eu até aproveito a oportunidade para defender a Lei Rouanet, porque claro, como em todo o sistema, em todas as coisas, tem seus problemas, tem suas falhas, né? Tem suas falhas. Eu acho que precisa realmente ser melhor estruturado, mais analisado, melhor acompanhado algumas coisas, mas existe muito projeto sério que realmente faz a diferença e que depende desse tipo de lei de incentivo, né? E a Lei Rouanet é uma grande parceira. Então a gente acabou agora, semana passada, tivemos surpresa, tivemos nosso projeto publicado no Diário Oficial da União, projeto estamos aptos a captar, né, através da Lei Rouanet. E qual que é o objetivo do Arte Interativa? Nós vamos criar uma orquestra escola. Há quanto tempo existe o Arte Interativa? O Arte Interativa existe há 5 meses. 5 meses? Nós fizemos mais de 22 apresentações e alcançamos um público presencial de 4.800 pessoas em 5 meses de existência. Tá, em 5 meses, bem bacana. Muito bacana. Em 5 meses vocês ainda não formaram jovens alunos. Né? Não formamos jovens alunos. O pessoal que saiu do projeto Guri. Mas alguns novos também, que a gente está fazendo aquela coisa de doação por amor. Então a gente dá aula, a gente, né, faz tudo o que é possível. E para que a gente possa realmente ter esse alcance de novos alunos, que no projeto a gente está previsto pelo menos aí em torno de 100 a 180 novos alunos para o projeto. É o que a gente prevê aí de conseguir abraçar, né, através do projeto Arte Interativa. Já para 2019 esse número? Não, a gente só depende da boa vontade do empresariado, a gente conseguir parcerias. E pra gente vai começar em março, se Deus quiser. O custo é muito alto, certo, né, professor? Porque tem uma série de coisas, né? Não são só os instrumentos, é a folha de salário dos professores. O nosso projeto, eu prevejo um complemento de renda familiar, que é uma grande parte dos nossos alunos são de situação de vulnerabilidade, de baixa renda. Então a gente prevê dentro do projeto também um complemento de renda familiar, uma bolsa de incentivo, de auxílio. Então distribuído em níveis para que o aluno se motive a estudar e alcançar um nível maior também de remuneração, de incentivo, né? Então acho que uma coisa vai puxando a outra. Mas se Deus quiser, até março nós estamos iniciando esse projeto com força total. Tá à procura de recursos no momento, então. À procura de recursos, já temos algumas coisas mais ou menos em vista, algumas entrevistas, né, marcadas, mas eu tenho fé que vai dar certo. O pessoal tem abraçado a ideia, pessoal de Itapiratiba, a população de Itapiratiba? Então, Antônio Cláudio, essa é uma pergunta interessante. Eu fiquei um pouco receioso, porque no começo até tem muita água fria, né? Mas o povo de Itapiratiba não tem cultura de música instrumental. Gente, mas cultura é um produto de consumo. Não tem porque nunca foi oferecido. Exatamente, a nossa região. Então, qual que é um dos nossos trabalhos? A formação de público. Mas por incrível que pareça, apesar de ser isso, violino, viola, violoncelo, instrumentos eruditos, entre aspas, né, de cordas friccionadas, a gente está alcançando um público fantástico, o pessoal está gostando muito. E nós temos uma concepção, uma visão orquestral também diferente, né? A gente faz um repertório muito eclético, a gente faz trilha sonora de filme, a gente faz rock, mistura com música clássica. Então, justamente para esta formação de público. E uma das grandes brigas nossas, né, que eu falei, essa questão da cultura, que a gente tem que trabalhar a questão da melhora da qualidade da cultura. Existe um equívoco muito grande. A gente tem hoje apresentações, projetos de entretenimento e projetos culturais. Eu acho que a gente tem que definir essa diferença. Demais, o entretenimento, ele tem a sua finalidade, ele tem a sua importância. A música comercial, eu gosto, eu consumo música social, eu ouço no meu carro, ouço no churrasco, ouço no meu ambiente de família, eu gosto. Mas, infelizmente, se a gente for pegar conteúdo, princípios, o que música comercial, o que é esse que é vendido como cultura hoje nos oferece? É a apologia a droga, a bebida, a traição, e que bebida resolve tudo mesmo, todos meus sofrimentos, todos, né? A desestruturação da família, a desmoralização da imagem, do pudor da mulher, então ficou muito vulgarizado. E as pessoas têm isso hoje como cultura, como conteúdo. Não é falando mal, mas não é conteúdo cultural, uma apresentação de entretenimento, tem o seu valor. É aí que está o erro da Lei Rouanet, por exemplo, que às vezes incentiva muito esses grandes artistas que pregam esse tipo de arte, mas que também tem muita coisa boa. Mas o que acontece, né? Não é falando mal, mas a gente vê esses artistas renomados, eles não necessitam da Lei Rouanet para existir, para sobreviver. Você leva um Luan Santana, você leva em Itapiratiba, o pessoal deixa de comer 2 meses para pagar o ingresso para ir. Aí vai ter bilheteria, onde for. Entendeu? Ele não necessita. Enquanto isso, existe uma série de projetos aprovados que não conseguem captação de recursos, porque as empresas, é lógico, a empresa é muito mais interessante você patrocinar o Luan Santana, você traz mais visibilidade. Aliar a marca, né? Dela, Luan Santana. A questão da contrapartida é mais interessante. Né? Mas são pessoas, são artistas que não necessitam disso como meio de sobrevivência ou para promoção dos seus espetáculos, né? Eles têm a condição plena, né, e próspera. E ainda bem que continua assim, que prosperem cada vez mais. E é interessante porque eles conseguem a captação de recursos e depois ainda cobram ingresso, né? Não dá pra entender. Então, tem uma série de coisas aí que são complicadas, né? E a minha crítica com relação à Lei Rouanet é justamente isso. Eu acho que deveria existir uma fiscalização maior sobre a repartição, porque a Lei Rouanet não é culpa nem da lei. Porque eles aprovam projetos, são as empresas que aportam os projetos que eles querem. Mas eu acho que devia ser mais rígido essa questão da intenção do conteúdo do projeto cultural que é vendido. Né? Da ideia, da concepção, daquilo que está se vendendo como produto cultural. Né? Porque a Lei Rouanet é para a cultura. Né? Então, eu acho que isso tinha que ter um pouco mais de cuidado. Né? Tem gente mandando abraço aqui para você. Vamos começar aqui com os recadinhos que estão chegando. Primeiro aqui é o meu amigo, artista guaranesiano, Mano Rap. Parabéns aí, maestro. Eu também, professor, né? Eu também acredito que a música pode mudar e muito, viu? Estou com você. Mano Rap é artista aqui do grupo VDM, aqui de Guaranese, que é um grupo de hip hop. O pessoal manda super bem. É, tem mais gente aqui mandando abraço. Parabéns aí ao professor Alessandro, rapaz, 100%. Parabéns aí ao grupo, ao projeto Arte Interativa. É o Manuel de Garaí, pai do Leonan. Leonan, isso, violoncelo na queridos, né? Arte Interativa. Quem, o grupo, né, o projeto interativo, você disse aí que ele acabou abraçando, pelo menos nessa primeira etapa aí, o pessoal que estava saindo do projeto Guri. Uhum. E a partir de 2019, quem vai ser aceito? Como é que vai ser esse processo, né? Porque não dá para abraçar todas as crianças, todos os adolescentes de Itapiratiba, até o pessoal de mais idade. Como é que vai ser isso? Então, é o que eu falei, o que está previsto neste primeiro projeto. É, que a gente vai conseguir atender com o corpo de professores, tudo que nós nos programamos, até 180 pessoas. Deixando bem claro que vai ser toda a faixa etária, dos 3 aos 103. Claro. Porque na nossa orquestra, por exemplo, a gente tem o mais novo de 10 e a com mais idade, que é a minha queridíssima, um grande abraço, dona Dirce, que é minha companheira ali de 73. Então, assim, e a gente está previsto para todo mundo. Para todo mundo. E a gente quer desenvolver um projeto também, dentro do projeto, um coral, dentro do asilo. A gente quer trabalhar com essa questão voltada a atividades para a terceira idade, que também existe uma carência muito grande no município, né? Agora, o Antônio Cláudio, uma coisa que eu queria aproveitar a oportunidade para falar. O nosso objetivo não é só fazer música ou levar a questão do conhecimento musical, mas que a gente trabalhe, como através do veículo músico, uma série de valores, resgate valores e princípios. Então a gente tem, né, um compromisso nosso interno, então é mensal da gente fazer apresentações a pai, asilos, orfanatos, hospitais, mas para quê? Não é só levar um momento, né, de distração, de música, de emoção, não só isso. Por exemplo, nós tocamos duas vezes já na Pai Interpretativa, nossa, pessoal muito bacana, mas é uma situação, não faz parte, por exemplo, da minha história de vida. Eu nunca tive um parente ou alguém próximo com síndrome de Down, com autismo, então era fora da minha realidade. Eu não sabia quais eram as limitações, a qualidade de vida, o comportamento, como funciona, como é, como não é. Então a gente quer oportunizar as nossas crianças a terem essa interação, sabe, conhecer essas novas realidades, a gente tentar adquirir esse senso de empatia, de se colocar no lugar do próximo. Vamos tocar no asilo? Vamos lá, mas a gente sempre pega essa questão do amor, do carinho, da atenção, resgatar essa questão da valorização do idoso, a gratidão, porque é graças a eles que estamos aqui, né? Se não fosse vovó, vovô, mamãe, papai, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. E os idosos, né, acabam ficando jogados de lado, né? Então, da gente resgatar essa questão da gratidão, no hospital, vamos lá, no hospital do câncer, poxa, a gente tem saúde, estamos vivos, estamos aqui, vamos aprender a valorizar aquilo que a gente tem. Podemos contribuir então, de alguma forma, além de estar levando, proporcionando aquele momento, né, de alegria, de lazer, mas para nós também uma interação assim com conteúdo social, né, porque a gente possa refletir nessas apresentações, é uma coisa que eu cobro muito do pessoal. Paralelo a isso, nós temos as atividades transversais, então todo mês nós estamos fechando parcerias com o CRAS, com o Fundo Social, o pessoal está nos apoiando muito, a gente poder estar levando profissionais de diversas áreas, meio ambiente, psicólogos, policiais, médicos, para ministrar a palestra pro pessoal, para que a gente possa realmente trabalhar essa questão de conscientização, de valores, o valor ambiental, o valor social, para que a gente possa realmente agregar valores com essas crianças. Agora você falou da quantidade, então eu espero que 180 seja pouco, a gente tenha uma procura de mais 500, pelo menos. O projeto é muito bonito, né? Imagina, a ideia é muito bacana. E nós vamos oferecer aula de musicalização, a musicalização infantil, mas para toda a faixa etária, a partir dos 3 anos, aulas individuais de violino, viola de arco, viola erudita, violoncelo, contrabaixo, canto coral, teoria com tudo, que engloba a teoria, história da música, percepção, ritmo, né, dividido em níveis. Então é um programa muito bacana, assim, com profissionais extremamente qualificados. Eu acredito que todo a gente precisa ter qualidade naquilo que a gente faz. A gente tem uma audiência muito grande na Itapiratiba. Quem quiser se inscrever ou se matricular nesse projeto, pode procurar, procura quem? Fala com quem? Pode procurar. Nós ensaiamos no Teatro Eva Vilma todas as terças-feiras, das 7 às 21. Na verdade, a gente ensaia quase todos os dias da semana, mas o nosso dia clássico fixo, reservado lá, é terça-feira, das 7 às 9. Chegou lá, são muito bem-vindos, os ensaios são abertos, pode conversar com a gente vai orientando em que pé que está o projeto. Se alguém quiser investir no projeto, através da Lei Rouanet, por exemplo. Como é que faz? Procura quem? Então, Antônio Cláudio, aproveitar até a oportunidade e agradecer também aqui, parabenizar a Sicred de Itapiratiba, que tomou uma iniciativa muito bacana. Ele chamou, enquanto todo o pessoal que tem projetos sociais, culturais na cidade, então se proporam a fazer uma campanha de conscientização. Por exemplo, no nosso caso, que é a Lei Rouanet, o que acontece? Qualquer pessoa física que declara o imposto de renda, que ela paga o imposto de renda, ela pode reverter 6% desse valor para um projeto documentado, registrado, né, no SALIC, no Ministério da Cultura, autorizada a captação. Esse dinheiro ela não está tirando do bolso, não está pagando. É abatido do imposto de renda. Sim. Ou vem na restituição. Tá? Então, na verdade, não é a pessoa que está dando, o governo que abre mão desse dinheiro para que seja aplicado em um projeto social. Tá? E pessoas e jurídicas agora, as empresas, mas no caso da Rouanet, do Pronac, são só empresas que fazem declaração de lucro real. O lucro estimado não entra. Empresas de lucro real podem aportar 4% do valor do seu imposto, né, para poder apoiar um projeto cultural. E então estamos nesse processo de busca de captação, até aproveitar aqui a oportunidade. E é dentro da lei, eu não sei que o pessoal não sabe também, todo projeto, existe uma porcentagem de 10% desse projeto que por lei é destinada a quem faz a captação. Então é um incentivo para que as pessoas, né, intermediem essa questão da captação. Então qualquer projeto que existe pela Lei Rouanet é um incentivo aí para quem tiver bons contatos, gente, nos procurem, que 10% do valor do projeto, vai obrigatoriamente ficar, por lei, fica para quem consegue intermediar nessa questão do projeto e a empresa e fazer essa captação. Né? Eu imagino, Alessandro, que tem muita gente que talvez tenha vontade, né, tenha o interesse de ajudar, de colaborar, de fazer a doação, mas que não saiba esses trâmites. Exatamente, né? O funcionamento. É aí que entra, né, esse lado desse... É dessa pessoa que faz o meio de campo. Exatamente. Né? Então, e essa é uma grande dificuldade que estamos tendo. Até assim, a falta de conhecimento com relação a essas leis de incentivo, e até mesmo ao terceiro setor, sim, a questão das associações, é muito grande. As pessoas desconhecem muito. E também é inédito para mim, que eu sou um artista, né? Então estou buscando meios de realizar aquilo que eu acredito. Então, agora que eu comecei a pesquisar e estar mais em contato, né, com essa questão burocrática, como é o funcionamento de tudo isso. E assim, realmente existem possibilidades fantásticas de realização. Mas é aquela coisa, é ruim, as pessoas caem no individualismo. Né? Que é aquele negócio da galinha dos ovos de ouro. Quem sabe como funciona e como fazer, as pessoas não compartilham. Infelizmente, né? E isso é uma das coisas que eu quero quebrar ali com a nossa associação, né? Que a gente possa compartilhar essas informações com o maior número de pessoas possíveis. A gente vai falar mais dessa associação daqui a pouquinho, que foi criada essa semana. Essa semana. O Washington Moretti, luthier aqui de Guaranésia, também está parabenizando você pela iniciativa. Um abração a todos os envolvidos, viu? Muito obrigado, querido. Vamos fazer um intervalo comercial, voltamos já dando sequência nesse bate-papo. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Sábado, só da Expresso. Treze horas e 12 minutos, é a Pássaro da LFM, é o seu programa Expresso, aqui na 103. Tem mais gente participando por aqui. Gabriela, bom dia, Gabriela, tá mandando aqui um abraço pro professor e parabenizando também aqui o trabalho dele lá em Itapiratiba. Boa tarde, Antônio Cláudio, quero parabenizar o professor Alessandro pelo trabalho que vem realizando. É a professora Solange de Itapiratiba também, tá ligada? Um abraço, Sol. Muito obrigado, viu, Solange, pela audiência de sempre. E esta semana, então, como a gente tava falando no bloco anterior, professor, foi montado, eu não sei se já é a fundação ou apenas o início de uma ideia, de uma sementinha que foi plantada essa semana, de uma associação, né? Que é essa associação? Como é que vai trabalhar essa associação? Antônio Cláudio, então, vamos lá. Da onde veio essa associação? Quando a gente... eu acredito tudo, o princípio criativo das coisas é a ideia. Foi quando a gente teve a ideia desse projeto. A partir do momento que a gente começa a investir tempo e energia nessa ideia, ela se transforma em pensamentos um pouco mais estruturados e elaborados. E quando a gente se dedica a esses pensamentos, com emoção, com razão, é daí que surgem sonhos, né? Então, o que aconteceu? A arte interativa se tornou um grande sonho meu e foi se propagando, e hoje em dia é o sonho de mais pessoas. E eu peguei e falei, gente, mas tá, o poder de alcance, o que a gente vai poder realizar só com arte interativa, eu já acredito muito no potencial. Mas eu acho que falta. Qual que é a forma de a gente ter um poder de alcance, a gente contribuir, fazer a diferença de forma mais significativa realmente no município, na vida das crianças, dos idosos, dos adultos, né, de toda a faixa etária? Como? O que a gente pode fazer? O que a gente pode desenvolver? Né, a minha parte, a nossa parte, eu sei que é musical, a música instrumental, eu sei da importância e da competência que ela tem para introduzir uma série de coisas positivas e de melhora significativa. Eu falei, gente, o que a gente vai fazer? Então, eu pensei na época em criar a associação, uma associação sociocultural, né, de utilidade pública, e até o nome da associação é Arte Interativa. Aí eu peguei e falei, não, comecei a pesquisar, falei, o que tem em Itaperatiba, o que tem aqui na região? De projetos sociais, de projetos culturais, de projetos voltados, né, a parte de educação, a parte de desenvolvimento social, de o que tem? E eu fiquei surpreso, realmente surpreso, assim, com a qualidade e com a quantidade de pessoas bem intencionadas, que realmente querem contribuir, querem fazer a diferença e que vivem no anonimato. E às vezes não conseguem realizar tudo aquilo, passar todo aquele amor que eles têm por falta de, eu não sei, de experiência e oportunidade realmente desse campo de atuação, de conseguir, né, divulgar, de conseguir trazer mais pessoas para próximo disso. Eu falei, não, então mudamos totalmente o conceito da nossa associação. O objetivo da nossa associação é a gente pegar, reunir, né, fazer um mapeamento de tudo que a gente tem a princípio ali em Itaperatiba na parte da cultura, da educação, do social, de projetos, e a gente estruturar o que já existe. Então vamos capacitar os profissionais, vamos trazer de fora, vamos capacitar quem está aqui, vamos cuidar do pessoal daqui primeiro, vamos capacitar os profissionais, vamos fazer campanhas grandes de conscientização, de divulgação daquilo que a gente tem ali, que a gente tem muita coisa boa. Sim. Então valorizar, fazer com que as pessoas tomem conhecimento que existe isso no município, a gente tem um poder de alcance maior. E eu fui conhecendo pessoas simplesmente maravilhosas, conheci esses dias, quando eu fui atrás de pessoas, né, para abraçarem a ideia da associação, conheci, por exemplo, a Bu, lá de Itaperatiba, que desenvolve um trabalho fantástico, que tá agora no, na luta lá para construir, ela quer construir, né, uma casa, não é um orfanato, é uma casa que ela vai acolher, né, crianças, que não é como um orfanato, mas vai ter um sistema de acolhimento também de desabrigados. É uma pessoa que tem, você fala com ela, você sai leve, você sai motivado, sai com vontade de fazer a diferença, que ela tem um coração tão grande, um amor tão grande. Eu comecei a ficar encantado com essas pessoas que eu nem sabia que existiam. Tava ali do seu lado, mas eu não, entendeu? Eu falei, gente, ia, então, né? O negócio é esse, a gente sozinho, a gente não faz nada, vamos unir força, vamos juntar tudo que a gente tem, o que seu projeto, o que você oferece que o meu não oferece, o que a piscina trabalha, que a música não trabalha, o que a capoeira implementa de princípios, de valores, que o futebol não implementa. Então vamos juntar tudo isso, vamos nos comunicar entre nós, a gente cria mais força, a gente cria uma possibilidade maior de alcance, né, de pessoas e de resultados. Então o objetivo da nossa associação é esse. Segundo objetivo que eu falei, a primeira coisa que eu quero trazer para a nossa associação é essa questão de cursos para elaboração e captação de projetos, para que a gente não tenha uma dependência do poder público. Não é, a gente precisa, claro, principalmente de boas relações, e graças a Deus temos uma ótima relação, mas é justamente por não haver também essa questão de condição de recurso destinada a algumas áreas. E outra coisa também, o sistema público é um ótimo legislativo, mas como aplicador, é difícil a gente ter algum tipo de serviço público que realmente tenha qualidade. Qual que é o diferencial do terceiro setor? É a paixão, é o amor. Todo mundo que está, né, envolvido, está porque ama, porque acredita, porque se preocupa com a qualidade, com o atendimento, com o resultado daquilo, de verdade. Entendeu? A questão financeira, ela é uma consequência, o resultado financeiro é uma consequência do bom trabalho desenvolvido. Então esse é um diferencial das associações do terceiro setor nos serviços que elas oferecem. Existe muita paixão, e é isso que nós estamos buscando ali, pessoas com paixão que queiram fazer a diferença de forma significativa na vida da sociedade. Qual que é o nome da associação? Antônio Cláudio, essa tá uma guerra, porque até semana passada era Arte Interativa. Eu falei, eu não vou misturar, porque Arte Interativa é o nome da orquestra, então vai soar como se a associação fosse da orquestra. Não é. É o que eu quero, é ter espaço para todos, para que a gente possa junto debater, elaborar, desenvolver projetos, buscar recursos, captação, e a gente aplicar e fazer esses projetos. Então, a princípio ficou, né, muito estranho, STR. Que é sonhar, trabalhar e realizar. Entendi. Né? Então tá esse nome, a gente tivemos a assembleia de fundação agora antes de ontem. Então, assim, até dia 15 de janeiro a gente tá com toda a documentação em mãos, já estamos com essa associação funcionando. Com esse nome. Com esse nome. Tá. Existe a possibilidade de mudar, tá? Mas, vamos aguardar então. A gente pensou em tudo, meu nome. Os próximos capítulos. Alessandro, um grande problema que eu. É muito bonito tudo isso, um projeto realmente fantástico. Um grande problema que eu vejo, que infelizmente não é só Itaperatiba, mas a gente, o artista é movido muito pela vaidade. Pela vaidade. Como é que você vai trabalhar isso lá com os artistas de Itaperatiba? Porque tem gente que fala assim, eu não vou participar dessa associação não, porque eu me garanto aqui na minha área, aqui na minha área. Cláudio, O pessoal abraçou, os artistas foram até a reunião, participaram, como é que foi isso? Olha, o que que acontece? Realmente existe isso. Em alguns aspectos, alguns momentos eu percebi essa distância, que parece que existe um medo de tomar espaço ou de querer roubar alguma ideia, alguma coisa do tipo. Mas é uma coisa que eu quis deixar muito claro. Nosso objetivo é colaborar, é somar. A gente não pretende roubar ou atrapalhar o espaço de ninguém, muito pelo contrário. E ali tem projetos como Orquestra de Violeiros, com o Alexandre Maguim, que desenvolveu um maravilhoso. Tem um Coral Shalom, que a Nekadis começou hoje, o Wagner está lá com uma extrema competência. Tem um pessoal de capoeira, Tem o Eurípides na capoeira, que faz um trabalho maravilhoso. É. Tem a Sol agora, que está com um projeto da Horta fantástico, a Horta Comunitária. Tem uma série de coisas acontecendo. É, então, assim, é um pouco complicado, porque isso que você falou é uma verdade. O artista tem um problema de ego, né? Um ego sensível. Isso é uma complicação, né? Mas é uma questão assim, eu não posso querer que as pessoas comprem o meu sonho, a minha ideia de primeiro. Isso é uma coisa, é um processo de conquista, né? Então acho que a gente está nesse processo de conhecimento das pessoas, dos grupos, de apresentação. É óbvio que vai levar um tempo para que nós consigamos assim conquistar a confiança dessas pessoas com relação às nossas intenções. Mas, por incrível que pareça, a gente foi muito bem recebido por 90% dos grupos, dos artistas que estão na cidade, né? O Coral Shalom foi representado lá na associação, está com a gente, fizemos uma apresentação maravilhosa. Vamos fazer agora dia 23 de dezembro lá na Matriz, uma orquestra junto com o Coral Shalom. Vamos trazer um tenor de Alfenas, que é o Thiago Moraes, um grande tenor, professor do curso de extensão lá na Unifal, diretor do conservatório, vai fazer algumas músicas sacras maravilhosas com a gente. Traremos o Zé Alexandre, que é um cantor fabuloso, que canta na Sinfonia das Águas em Poços de Caldas, que gravou aquele bandolins com Oswaldo Montenegro. Aquela primeira voz não é do Oswaldo, a primeira voz é do Zé Alexandre. O Zé vai estar com a gente fazendo Tim Maia, Vida de Viajante, Romaria, um repertório muito eclético no dia 23. Eu quero aproveitar aqui para fazer o dia convite. Dia 23 agora? 23 agora, a partir das 20 horas. Vai ser a primeira parte dentro da Matriz, né? A segunda parte vai ser no palco ali de fora do presépio. É dentro da exposição de presépios? Ontem nós fizemos dentro da exposição de presépio, só orquestra. Fizemos Noite Feliz, músicas natalinas, foi maravilhoso. Quero aproveitar a oportunidade e também mandar um grande abraço pro Padre Lu, pessoa que apoiou demais. Tem apoiado a gente assim de uma forma incondicional, está nos apoiando muito nessa questão da associação. Eu estava com uma dificuldade muito grande na questão da elaboração do estatuto, para que a gente conseguisse já enquadrar ele em formato de OS, de OSCIP. Tive uma dificuldade na entidade operativa, até do setor dos contadores e de advogados, que tinham conhecimento com relação a isso. E o Padre Lume arrumou um advogado amigo, Ana Lúcia Figini, em São João da Boa Vista, que é a esposa de um juiz, que foram super solícitos, ajudaram a gente em todo esse processo. Então ele é uma pessoa que não mede esforço em nos atender também, né? Queria aproveitar aqui para deixar o meu sentimento de gratidão. Um grande abraço, Padre Lu, para todo o pessoal ali da igreja. Lembrando, o Padre Lu já esteve aqui no programa para divulgar a exposição de presépio. E esse ano a exposição, o tema é a Noite Feliz. Exato, 200 anos da Noite Feliz. 200 anos da Noite Feliz. Foi criada na Alemanha, né? Exatamente. Alemanha, né? E olha, tá maravilhoso. Eles criaram até uma réplica da catedral, lá onde foi criada, lá dentro do presépio. Tá muito bonito, indico muito o pessoal. A história da música é lindíssima. Professor Alessandro, a exposição de presépios também faz parte da cultura de Itapiratiba. Ela também entra nessa associação? Mas sem dúvida. Sim, né? Por exemplo, os cantores da música sertaneja, que eu já recebi alguns aqui de Itapiratiba, também entram nessa associação? Mas com certeza. O convite é para todos na parte cultural, artística, educacional e social. Todos. Um dos objetivos nossos com a orquestra é justamente isso. A gente quer fazer todo tipo de repertório. Então a gente quer trazer os cantores da região para fazer sertanejo com a gente, para fazer forró, hip hop, rap. Eu sou um cantor de música sertaneja de Itapiratiba. Me apresento ali no pesqueiro do meu amigo Serjão, lá do SJ. Me apresento ali em Caconde. Que vantagem que eu vou ter me filiando, fazendo parte da associação? O Antônio Cláudio cantou. Antônio Cláudio, então, eu acho que a primeira vantagem que se tem com relação à associação, é essa questão do doar, de fazer a diferença ao próximo. Sair um pouco do individualismo. A gente vive em tempos muito individualistas. Cada vez mais, né? As relações estão extremamente superficiais, com toda essa tecnologia, a internet, que é uma ferramenta fantástica de conhecimento, mas ao mesmo tempo tem o mesmo poder de alienação. Então as pessoas acabaram se isolando, criando um universo próprio. Hoje em dia já não tem mais senso de empatia. Numa ilha, né? Isso é complicado. Então é uma forma da gente resgatar essa questão de olhar para o próximo, de trabalhar, de desenvolver coisas relacionadas à sociedade de uma maneira geral, né? As pessoas que estão ao nosso redor. Então acho que esse que é a primeira vantagem. A segunda é a proporção de crescimento, que eu tenho certeza de sucesso que essa associação vai ter na realização dos seus projetos e dos seus eventos. Perfeito. Deixa eu ver aqui se colocou o nome. Não colocou o nome aqui, mas acho que você conhece. Parabéns à rádio pela programação, parabéns ao professor Alessandro Franceschini. É Franceschini mesmo, né? Franceschini, isso. É, aqui é mamãe de Poços de Caldas, não cabendo de orgulho de você, te amo, filho, que seus sonhos e projetos se realizem, você é um guerreiro merecedor, transcendeu minhas as muitas dificuldades da vida, você é um vitorioso. Tá dizendo aqui a mamãe, só que não colocou o nome, mamãe, tem que colocar o nome, né? Ô mãe, não me faz chorar aqui, não. Qual que é o nome da mamãe? Obrigado, mãe, Miriam. Valeu. Essa mulher é a melhor mãe do mundo, é guerreira, minha heroína, meu exemplo. E tá aqui, né? Fez um grande filho, né? Deu uma educação exemplar aqui pro nosso professor Alessandro. Miriam, muito obrigado pela audiência. Professor, vou deixar a rádio aqui à sua disposição, o programa Expresso à sua disposição. A gente tem uma audiência muito grande de Itaperatiba, não só aqui no programa Expresso, a gente apresenta outro programa durante a semana também, o Alô Bom Dia, das 8 ao meio-dia. A gente tem muitas participações lá de Itaperatiba, bairro Renascer, Dr. Beca, né, Mário Covas, enfim, Secap, de todos os bairros de Itaperatiba, a gente sempre recebe participações que vocês precisarem, tanto a associação como o Arte Interativa. Contem com o Antônio Cláudio, contem com a Pássaro da Ilha, viu? Antônio Cláudio, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua atenção, a disponibilidade, abrir o espaço aqui pra gente. Pode ter certeza que eu volto sim. Opa. Só aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os ouvintes, mandar um abraço para todos, em especial para a turminha do Arte Interativa, que tá aí na chácara agora, fazendo o nosso churrasquinho de confraternização. E você tá aqui, né? Então, um grande abraço para vocês, pelo amor de Deus, não faz bagunça que já o papai chega aí, tomar conta de vocês. Deixa eu te falar, Alessandro, você falou da questão das apresentações. Por exemplo, a gente está falando para mais de 50 cidades da região. Se alguma escola, algum lar, né, um lar de idosos, alguma APAE quiser a apresentação de vocês, procura vocês onde? Fala com quem? Antônio Cláudio, o meu telefone 1997 96728117. É isso mesmo? Vamos ver aqui, ó. 19 9672 8117. Isso mesmo. Desculpa, eu tava confundindo com o da esposa, me perdoa. Mas tem Facebook? Tem, nós ainda não criamos o Facebook da associação e da orquestra, mas Alessandro Franceschini, vocês me acham, e nós vamos estar criando essa semana o Facebook do projeto e da associação. Entre em contato, vai ser um prazer. Eu falo, essa é uma orquestra, não é nossa, é uma orquestra da sociedade, da comunidade, da cidade. A gente vai com a maior boa vontade do mundo, pode nos convidar que estamos solícitos. Estou aí achando que vai ser uma orquestra da região. Não vai da ser região, só da cidade, com não. Com certeza, com certeza, da região. Pretendemos formar muitas parcerias e expandir esse projeto a um curto período de tempo para toda a região. Legal, com certeza. Bacana demais. Parabéns, viu, Alessandro? Muito obrigado. Se o pessoal quiser entrar em contato com o Alessandro, pode mandar mensagem para mim aqui que a gente passa o contato também, viu? Mas o telefone, o WhatsApp é o 19 99672 8117. Em intervalo comercial, a gente vai continuar no campo da música, das artes. Vou receber aqui a Bianca Morricone logo após o intervalo comercial. Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.